bom dia. Passando 2223, espera da 10. Passarelo 2223, autorizado alinhar e decolar da pistão no zero, vento 080 graus, 062. A linha decola, passarelo. Passarelo 2223, decolado aos 43, chama o controle em 198. 19. Torre Salvador, muito bom dia, Oxiné, 6225, no localizador da 1-0. Xené 6225, cheque trem livre, pouso 1-0, vento 080 graus, 1-0 nós. Sim, checará trem, aqui há mais um pouquinho, livre pouso na 1-0, Xené 6225. Embaixada travado, tá com a pista vista, Oxiné 6225. Ok, tô em gente. Bom dia, Rumba 2000, mantenha o ponto de espera. Mantém Rumba 2-6. Xené 6225 no solo 5-3, libere e chame o solo 219. Chama só 1-2-1, decimal 9, Oxiné 6225. Rumba 2000 autorizado, decolagem, vento 070 graus, 1-0-2. Primeira decolada ao 5-4, chame o controle, 1-9-8. Controle 19-8, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, 4299, passou Duna. 4299, sim, reporte passando externo com cheque de trem. Torre Salvador, bom dia, Azul 4234, posicionado no zero, pronto. Ali decola sem parada, o 4234? Afirmativo. Livre ingresso e decolagem imediato, vento 060 graus, 099, informa o tráfego da companhia, 1,5 milha do externo. Ativa a linha, decola no zero, azul 4234. Passou externo 4299, tá ciente do tráfego. Quatro, dois, nove, nove. Ciente, continua a aproximação, guarde pista livre. Ciente, senhor. Aguardando. Baixado e travado. Quatro, dois, nove, nove, livre pouso, vento 090 graus, 07 nós. Livre pouso, pista no zero, 4299. Azul 4234, decolado aos 1001, não chame o controle em 098. 098, obrigado, boa azul 4234. Quatro, dois, nove, nove, no solo 02, a livrar à direita, chama o solo 219. 219. Salvador, bom dia, Papa Tango, Juliano também tem tudo. Confirme quem chamou a torre. Juliette, até que quilo para prosseguirmos na pouso na 190, se possível. Confirme seu passo 3 à escalta nacional. Negativo. Ok, então prosseguiremos para a 197, passe 4. Ok. Ciente, continua a aproximação no corredor Interlagos, reporte na final de 3 milhas pela pista 197. Juliette, Quebec Kilo. Quebec Kilo, não encurte a base, ok? Não encurte a base, aeronave em aproximação que vai ingressar agora a final do 1-0, o senhor irá provavelmente efetuar a espera aí, então não encurte a base. Afirmativo. Torre Salvador, muito bom dia, o Chiné 6302, está estabilizado ILS, Tirei da pista 10. Chiné 6302, cheque trem, autorizado pouso na pista 1-0, vento 090 graus com 1-0. Ok, vai chegar o trem, pouso 090 com 99, 6302. Chiné de Quebec Kilo, façam 360 pela esquerda. Reporte na final do 1-7. Relativo, 360 esquerda, que vai ser. O Chiné 6302 está com o trem baixo travado, visual para 10. Feito, torre 6. Final da 1-7, agora 3 milhas. Ok, Juliette Quebec Kilo, livre pouso da pista 1-7, vento 090 graus com 089. Quebec Kilo. 183 após o tráfego na curta, ali mantém. 63, 14, no solo aos 12, agiliza a liberação à direita, a livrar, chame o solo 219. Ok, agilizando, livrar 219, 63, solo 2. Juliette Quebec Kilo no solo aos 12, autorizado backtrack, táxi até o pátio 4, na minha escuta até o corte. Confirme? Tá, tá ok. Pumba 83, o vento 080 graus, 11 nós, autorizado a decolagem da ONU 0. Zulu Novembro, sim, para ingresso no SES. Voo 922, autorizado pouso, ano 0, vento 090 graus, 099. Salvador Tower, good morning, go 1922, establish, start the lock. 1922, clear to land, runway 10, 090 degrees, 07 knots. Clear to land, go 1922. Zulu Novembro, reposte alinhado e pronto. Pumba 83, decolada ao Zulu 4, chame o controle em 119, decimal 8. Two the ground at 16. Vacate the runway, contact the ground 129. Vacate the runway 129, thank you, go 92. Eco Zulu Novembro, autorizado a decolagem, 7, vento 090 graus, 109. Ok, ciente. Autorizado o backtrack, reporte na Papa novamente para ingresso. Confirme chamando a torre. Chega. Ok, o plano que tem no sistema aqui é para Aracaju e para Copa chama só 1219, ok? Oi, Salvador, muito bom dia, eu sou a 3663, passa onde você é? 3663, tem livre pouso, 10. O vento é 170 graus com 089. Livre pouso, 10, tá 3663. Autorizado o táxi, reposta papá. Está livre o ingresso, reporte alinhado para decolagem. Mantenha o ponto de espera. Qualquer ponto de espera da Palmeira, tanto que você tem hora. 663, o Solos 23, chama o Solos 219. Decola de imediato? 070 graus com 10 nós autorizado, eco o Zulu Lima. Bom dia, torre, tá 3304, passando 5 e estabilizado. Ok, 3304, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ciente, tá 3304, pode informar o vento, por gentileza. 070 graus com 129, altímetro 1014. Muito obrigado, 3304. Então 3304, livre pouso 10, vento 080 graus, 10 mais. Livre pouso, pista 10, tá 3304. Eco Zulu Novembro, decolado aos 25, chame o controle 119, decimal 8. 119, controle, grato. Linha e mantém. Quatro datando Solos 27, chame Solo 219 ao livrar. 219 ao livrar, 3304. Então 3179, livre de decolar, vento 080 graus, 08 nós. Então decolar da ponta do 3179. 3179, decolado aos 28, chame o controle em 198. 98, bom dia, Santa 179. Levei o celular, chame táxi, Mike Eco Delta. Tô aí, Salvador, bom dia, Gono 605, estabilizado, ILS, pista 10, baixar travado. Ok, o 605, autorizado do pouso na pista 10, vento 080 graus, 09 nós. Ative pouso pista 10, agora no 605. Prossiga. Não entendi, já tá fora do solo, confirme. Ah, você tá no solo ainda aguardando a autorização para decolagem, é isso? Ok, então aguarde. Aguarde para iniciar a decolagem. Foto sem apapá. Fox Sierra Papá, autorizado decolagem com proa norte, evitando o sobrevoo da base aérea, vento 090 graus, 08 nós, chame fora do solo. O rumba 18. Ok, observe a passagem do Gol e a sua frente, após ali mantenha a partir do hotel. Fox Serra Papá, decolado ao 09, chame o controle, correção, decolado aos 33, chame o controle em 119.8. Chama o controle em 119.8, Fox Serra Papá. 605, Olivrar, chame o solo 219, solo aos 33. 219, Olivrar, 9605. 8, livre decolagem, aula 0, vento 080 graus, 109. Salvador, Papa Romeu de Lindel, para a prova da rotatória, visual com campo. Índia November Alfa, ciente, reposte final de 3 milhas, dá no 7.